ouvindo músicas no rádio de cabeceira. Teve uma música que foi nossa preferida, marcou demais nossos momentos de amor. Marcou também nossa triste despedida. Meu bem partiu e não voltou saber de mim. Suas notícias nunca mais pude saber. Eu sei que deve ter alguém em sua vida, enquanto eu estou tentando te esquecer. Mas hoje ao ouvir nossa música, há quase 10 anos depois, ainda chorei de saudade, ouvindo a canção de nós dois. No rádio de cabeceira, teve uma música que foi nossa preferida. Marcou demais nossos momentos de amor. Marcou também nossa triste despedida. Meu bem partiu e não voltou saber de mim. Suas notícias nunca mais pude saber. Eu sei que deve ter alguém em sua vida, enquanto eu estou tentando te esquecer. Mas hoje ao ouvir nossa música, há quase 10 anos depois, ainda chorei de saudade, ouvindo a canção de nós dois.